andrecdesmoral.com.br. É o bonde do véi e o MCKS. É o KS e o bonde do véi, rapaz. Eu vou sair pro baile com essa novinha. Eu quero ver ela descer até o chão. Hoje sou eu que faço ela perder a linha. Fica soltinha e taca o rabeto. Rabetão. Que ela bebe, fica louca e joga o rabetão. É que ela bebe, fica louca e joga o rabetão. Que ela bebe, fica louca e joga o rabetão. Que ela bebe, fica louca e joga o vai. E posta os melhores amigos que ela pode mostrar tudo que você quiser. E mostra a beleza, esse corpo escultural, que beleza de mulher é. Posta nos melhores amigos que ela pode mostrar tudo que você quiser. Sabele esse corpo escultural, que delícia de mulher tão bem. E tororodondondondon, vai tacando compressão. Tororodondondondondon, vai tacando o rabetão. Tororodondondondondon, vai tacando compressão. Tororodondondondondon, vai tacando o sair pro baile com essa novinha. Eu quero ver ela descer até o chão. Hoje sou eu que faço ela perder a linha. Fica soltinha e taca o rabeto. Rabetão. É que ela bebe, fica louca e joga o rabetão. É que ela bebe, fica louca e joga o rabetão. É que ela bebe, fica louca e joga o rabetão. É que ela bebe, fica louca e joga o vai. E posta os melhores amigos que ela pode mostrar tudo que você quiser. E mostra a beleza, esse corpo escultural, que beleza de mulher é. Posta nos melhores amigos que ela pode mostrar tudo que você quiser. Mostra a beleza, esse corpo escultural, que beleza de mulher tão bem. E tororodondondondon, vai tacando compressão. Tororodondondondon.